que é fotografia institucional e seus fundamentos na comunicação corporativa. A fotografia institucional é uma ferramenta técnica estratégica da comunicação corporativa, do jornalismo e das relações públicas. Trata-se do processo de planejamento e captura de imagens oficiais que representam a identidade, os valores, a infraestrutura e o corpo de profissionais de uma organização. O objetivo central dessa prática é documentar a realidade da corporação e padronizar a sua apresentação visual, substituindo o uso de imagens genéricas da internet por registros fotográficos autênticos e exclusivos da instituição. A aplicação e os fundamentos da fotografia digital no ambiente corporativo. Para compreender a aplicação dessa modalidade, é necessário diferenciá-la da fotografia publicitária. Enquanto a publicidade foca de maneira estrita na venda direta de um produto físico, utilizando muitas vezes cenários irreais, a fotografia institucional concentra-se no funcionamento interno da empresa. O foco recai sobre as pessoas, os ambientes de trabalho, os processos operacionais e as fachadas dos edifícios. Ela atua como registro histórico e visual da cultura da corporação, transmitindo seriedade, transparência e profissionalismo para o mercado e para a sociedade. O domínio dos fundamentos da fotografia digital é uma exigência técnica obrigatória para a execução desse trabalho. O profissional de comunicação responsável pelas imagens precisa compreender o controle da exposição à luz, a definição do foco e as regras geométricas de enquadramento. Fotografias corporativas que apresentam baixa luminosidade, falta de nitidez ou composições tortas transmitem uma mensagem direta de amadorismo e desorganização. Por esse motivo, a captura exige o uso de equipamentos profissionais, garantindo uma alta resolução que permita a impressão das fotos em grandes painéis ou a sua publicação em jornais e plataformas digitais, sem a perda de qualidade técnica. Além do aspecto técnico do equipamento, o alinhamento prévio é determinante para o sucesso das imagens. Antes de acionar a câmera, o profissional elabora um planejamento estratégico, frequentemente chamado de briefing, documento de instruções. Esse planejamento define qual posicionamento a empresa deseja comunicar. Se a corporação pertence ao setor de tecnologia, as fotografias utilizarão uma iluminação clara e enquadrarão ambientes modernos. Se o foco da instituição for o setor financeiro e jurídico, o registro visual priorizará tons mais sóbrios e retratos formais da diretoria, garantindo que a imagem esteja alinhada à identidade do negócio. A criação contínua de um banco de imagens próprio também otimiza o trabalho da assessoria de imprensa. Quando uma corporação envia um comunicado oficial ou uma nota de esclarecimento para os veículos de notícias, o envio simultâneo de fotografias institucionais em alta definição facilita o trabalho dos jornalistas e aumenta significativamente a probabilidade de publicação da matéria. Da mesma forma, a utilização dessas imagens originais nos materiais de comunicação interna gera um sentimento de pertencimento e valorização entre os funcionários da própria empresa. Principais características da fotografia institucional. Para que o acervo fotográfico cumpra a sua função de representar a empresa com precisão, as imagens capturadas devem apresentar características técnicas e visuais muito específicas. Abaixo estão detalhadas as exigências centrais desta prática. 1. Autenticidade e exclusividade. A característica principal da fotografia corporativa é a veracidade. As imagens devem apresentar os funcionários reais da organização e seus ambientes reais de trabalho. A utilização de bancos de imagens pagos que vendem fotos de modelos contratados fingindo trabalhar prejudica a credibilidade da empresa, pois o público e a imprensa identificam rapidamente a falta de autenticidade no material.

que é fotografia? O que é fotografia institucional? O que é fotografia institucional? O que é fotografia institucional? O que é fotografia institucional? O que é fotografia?